queríamos era forga. Em casa a história já era outra. Por onde andaste? Estive com os meus amigos no parque. Desculpas como estas é tão certo, acabavam em tabefes. Eram poucas as cotas que davam dinheiro. Supermercado, lá vão os parceiros. Lá vão os parceiros. Enquanto um cobria, outro refundia sementes. Não via vergonha naqueles tempos. Rebeldes éramos nós, cada vez que eu olho para estas paredes, as marcas que deixámos daqueles tempos. Éramos uma família, amigos unidos. Hoje em dia cada um para o seu lado. Uns com filhos, outros já nem moram no bairro. A saudade permanece. Amigos, irmãos, como este ninguém esquece. Esta é certa. Resumindo e concluindo, se fosse a contar tudo o que passei, ora mal, ora bem, dava para fazer uma enciclopédia. Mas fiz amigos que fazem parte dessa história aqui. De vez em quando encontro eles por aí.